amando bastante, eu te amarei. Não me importa a distância, te esperarei. Estou guardando até voltares todo o meu sentimento que a ti dediquei. Mesmo sofrendo bastante, eu te amarei. Não me importa a distância, te esperarei. Estou guardando até voltares todo o meu sentimento que a ti dediquei. Atormentando, às vezes pensando que não vais voltar. E quando a noite desce, o mundo parece que vai acabar. Sonho contigo a meu lado, acordo agitado que tu não estás. Sonho contigo a meu lado, acordo agitado que tu não estás. Às vezes pensando que não vais voltar. E quando a noite desce, o mundo parece que vai acabar. Sonho contigo a meu lado, acordo agitado e tu não estás. Sonho contigo a meu lado, acordo agitado e tu não estás.